yep, yep, yep, yep, yep, yep, seek up. Uoi, vem comigo quem se identifica. Eu sou bem assim, o filho do leão solta a voz. Uoi, nós vai bem assim, o filho do leão solta a voz. Uoi, levada que ninguém fez, job Rastafara. Positividade cai, cai Babilônia. Vem comigo, oi Jeff Black, sou Ijo. Licença pra chegar, pra somar no moio. Fechando com os parceiros, flow é minha missão. Vim pregar paz no mundo, curte aí sangue bom. Baloca de bom gosto, faz coro no refrão. Oi, eu sou bem assim, o filho do leão solta a voz. Oi, nós vai bem assim, o filho do leão solta a voz. Filhos do Leão, 2015 na missão. Se estamos no mundão é pra mudar a situação. Luz pra escuridão, esforço nunca em vão. Mantenho meus pés no chão de Nike ou chinelo. Então, se preciso for, eu entro em guerra pela paz. Nem tudo tá resolvido e nós queremos mais. Então deixa, essa é minha arma e a forma que eu canto. Então deixa, e nessa luta a favela é o campo. E dela nascem flores belas. Periferia tem quem tem amor por ela. Nem sempre a vida é bela, mas como vai pro chão. Que já era. E quando a favela estuda, o governo se desespera. Não me contente, tô por melhorias. Polícia invade ali e forja a luz do dia. Pai, com suas mãos, faz justiça aos que desprovidistas. Somos filhos do leão da tribo de Judá. Nossa caminhada é conduzida por Jah. Na tranquilidade a cara é respeitar. Forças da natureza é o que me complementa. Vem comigo, respeito e humildade, essência da luta. Na falta de amor quebra a cuca, rapa. Representante do seu sonho, só você meu bom. Granjei o dom, sigo a missão sem perder o tom. Representando minha família, quem sou. Seja em qualquer lugar, vivo bem com quem estou. E sigo firme, vários manos estão por mim. Nossa caminhada é pela luz e sigo assim. Eu sou bem assim, o filho do leão solta a voz. Eu vou bem assim, o filho do leão solta a voz. Eu sou bem assim, o filho do leão solta a voz. Eu vou bem assim, o filho do leão solta a voz. Jeff Black, Lazar MC 2015 na missão. O filho do leão solta a voz. O filho do leão solta a voz. O filho do leão solta a voz. O filho do leão solta a voz.